make me cry like a cartoon. Isso, Rádio Flash. Sequência mixada no seu ritmo, no seu estilo. Rio Sul Rádio Lounge. Ouvimos Vania Zlativa, Zidno, Pet Shop Boys, Home and Drive, Deep Jack, Make Me Cry, Faithless Insomnia, Jay Unger and Molly Mason, Give Me Your Hand, Morcom Factory Valentina, Miss Light T. Iniciamos com Mui, Skyline.

riosulradio.com. All the colors of the rainbow, you know what I mean.